cansado aqui neste lugar, pensando no que pensar. Outro dia já se passa e eu no mesmo lugar, pensando no que vai dar. O que eu quero para mim, eu preciso saber. O que eu espero é um sim, alguém pra me dizer. Quero te entender, preciso saber. O que eu não sei, vem me dizer. Quero te mostrar. Claro, tudo chegou no lugar. Cristo mudou meu andar, me ensinando, me mostrando onde eu devo chegar, tirando o pesar. O que virá me atingir é o que eu quero ver. Vem me dizer.